Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Puka with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo, Zipar. Okay, runway 10, Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873 to Uno, Letter the 60 of departure left turn, Puka departure, Zipar transition, and I do it. Squawk 5466 and control departure 119.80, Condor 077, Combo ready, push and start, 9-10-10. 077, Squawk 5466, departure 98 and we will call you. Fala Salvador, boa noite, Oceanair 6259, no 06, estacionamento na posição possível, push back. Valeu, Oceanair para push 6259. Direcionamento, chama push 6259. Romeo Alfa Lima Charlie, chama Recife agora, 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa. Roger, contact now tower 118.95, so long. 118.95, so long. Localizadores, Alfa P, só passando o terra. A Lucerra completa a final, chama 3-1295. 3-1295, eu quero ser, graças. Apoio de acionamento, a boca de frente, foi de ontem, está de fazendo. 3-2-7, eu tomo contexto. Salve do tower. Virginia Force 5-1-1, overhead, Delta Marker. 5-1-1, checkando gear, clear to land, running 1-0 into 100, for 10 knots. Roger, down and locked, clear to land 100, 10 knots. Thank you very much, Force 2-5-9-1. Alfa, Tango Sierra, 6 do tráfego, número 2013, reporte 10, 3 checkando Alfa, Tango Sierra. Roger, Alfa, Tango Sierra, 101, 3 will report to cancel IFR at the outer marker, Alfa, Tango Sierra. Roger. Altímetro 1-0 no 3, tem um bom voo 6-2-9. Quente Mate India, até o ponto Canadá 10, quando lá 1-1-8-7-9-5, ajuste no 0-1-3-2-9-2-5-9. Miles to threshold, request cancel IFR and proceed to find a runway 17. Threshold at 41. Report final, runway 17, Alpha Concert. We report to final runway 17, Alpha Concert, thank you. Galeão 360 aprovado, 3 November 857 até Mouso, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Mouso, após conforme rotas. Roda 10, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume, Índia Romeu Uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5467, controle 1-9, decimal 8. Está autorizado Galeão 360, dia 3 November 857. Mouso em seguida, decolador na zero, primeira curva direita, da El, Leda e Rumi. O serão Sondra 5467, controle 1-9, decimal 8, da 3197. Com 3, chame pronto, da 3197. Trabalhei, obrigado. Salvador, boa noite, Oceana 6259, está próximo ao ponto de cara, pista 10, pronto. 6259, alinhado e decolar 10, nosso centrinho 21. Livre, alinhado e decolar pista 10, Oceana 6259. Clear to end runway 17 Alpha Tango Sierra. two Alpha report to Warner Vicuti. Boa, 2781, alinhar e mantém o na zero. Alinhar e mantém o na zero, 2781. 9360, voa direto Leda. 360, está presente, voa direto Leda, Oxenega, 259, graças. Vai decolagem na zero, nossa antena 10927, volta a colagem. Contato com a Oceané 6201, com 127, 3 horas e 30, Campinas. Bate pessoal, Índia e Alfa, considera a torre no noite, decimal 95, altímetro 10 no 3, estamos ruim, boa noite, 6201. Ok, Índia e Alfa, também um outro amigão aí, outro amigão, 6201. Boa noite. Solicita por gentileza a coordenação da proa de Monte no Oceané 6259. Ótimo, aguarde uma escuta. Luiz 59 autorizado, Monte. Está presente uma Monte, graças ao Oceané 6259. Alfa, qual o seu avidade? Azul 2781, decola os 48, que leva 8, boa. 198, obrigado, boa Azul 2781. Azul 2781, sabe o número 0, autorizado lá, posição Elefa. Posição Elefa, ascender para 160, 2781. 5292. Boa noite, boa noite. Beleza? Salvador, será 6201, boa noite. Boa, 6201 no SAB 360, autorizado guarnita. Já tô vendo, será 6201, já. Chama Recife no 251 na alterna, 1-3-3-2-5-6-2-5-9. Centro Recife, 251 na alterna, 1-3-3-2-5. Muito obrigado, uma boa noite, Recife, 259. Boa noite. Foram 099, boa noite. Confins, copiou 360. Sim, 360. 019 Confins 360, aprovado, Pêsulo 211. Decolou da 10, curva direita, subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5476, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, número 121, Arbor Elefa, 5576, 98. Bom, 099. Então, 4 chame pronto, bom, 099. Tá lá. Taxi from 1, India and Alpha to only point 310, contact tower 118.95, altitude 1013. Have a good flight and good night. Brazil 77, everyone, India and Alpha to only point 1810, you know, 077 and 18, 79, for tower. Sorry, bye-bye. Estacionamento 1099. eu tô mais 2 minutos para iniciar o 099 agora. Olha. Put a 77 out clear to line out and wait, my man, will you? 277, my wind is ready, we need about another 3 minutes. Está com forte chiado de fundo, Oscar Delta Uniforme, from Clareza 2 na transmissão. O destino confirmando a vitória da conquista, decola da 17. Viva seu estado 085, Oscar Delta Uniforme. Silêncio 6, 09, direita, 21, na rua. Oi, só no ano, obrigado, boa noite. Prossegue direto, conforme rota do plano de voo. Decolando a 17, curva direita, ingressando no corredor Axé, mantendo restrito inicialmente 1000 pés até o final da barra, liberação do controle. Aciona 5477, controle 119, decimal 8. Décimo 5, desce para 2000 pés, autorizado ali, 1003. 2000 pés, autorizado ILS, 1013, 2715. Oi, Flamengo, via Alfa, aguardando esse 2000 jet. Ok, via Alfa, aguarde as pressões, 866. Para cadê o uniforme, poderia repetir o cotejamento? Sete, um, cinco, boa noite. ILS. 715, Lula, aporte tem um trem checado, ajuste também 13. Continuar checando o trem, 1013, azul 27, avança. Quando o Wilson é 6-1-1-3, chamado do Pai, pela 1-9-8-0, have a nice night. Diamond Flight Level 330. They conduit 7000, continue to climb in and clear to book departure. Clear book departure and continue to climb in Flight Level 330, Condor 7000. Sete, boa. Autorizado. Alinhada e coluna 0, uma centena com 2 nós. Alinhada e coluna 0, 73, 197. No 27, no 5, ainda 2 milhas para o externo, baixado e travado. 727, no 5, junto a centena com 10 e formarei pistão no 0 livre. 27, no 5. 160, gol 168. 68, teste para 2013 autorizado, ILS 1013. 1013, 2000, ILS autorizado. Solo 09, libera eco do Zuno 1, boa. Foi Zuno 1, boa. Só pergunta, controle, tem jogo hoje na Ponte Nova? Meu colega, não tô sabendo não, sou flamenguista. Fiz atento ao balizador. Escreveu o telefone, táxi autorizado, via papá e pistão no 7, a porta alinhada e pronto. Pode escrever o telefone. Voitap de 7050. Autorizado, né? Com 90, mas sem pena com 10 anos, sou nosso 705. Esquerda da pista, na porta alinhada pronto no 7, Oscar dentro do fone. Foi boa noite, boa 1168, final, bem checado. Alô, 168, ajuste 1013, continua aguardando o pistão na zero livre. Hoje autorizado, no zero, vento, uma centena, 8 anos. Telefone checado, 68. Luna 605, decolar 224, 1922. Boa noite, Monsanto, 05, boa, sobe 3, tudo bem? 360, 7, 7. São 3197, chama Recife 251, alterno 3325, 3197. 1-3-3-2-5, tem 1. Volta bem. Sim, guarda, acho que deu 3. Conforme de colégio autorizado, pista 97, 1-2-9. Alfa 1-1-1-1, 1-1-1-1-1-1, somos 2-6, direita, 2-1-1-1, boa. Obrigado, até. Alfa e Juliette, portão 08. Colos 26, direita na Xerra, estrita no 1000, até o farol da barra, controle em 19-8, boa. Direita Xerra, estrita no 1000, 19-8, na série, Alfa da Juforma, muito boa noite. Controle informador, Alfa da Juforma, decolação. Delta Uniforme, o número 10, o Correio da Xé. O número 10, Correio da Xé. Ok, autorizado descer para 3.500 pés via corredores visuais de Salvador. Oscar Juliette, que foi contínuo para o 1013. Alfa Golf Charlie, 2.000 pés, autorizado LS 1013. Livre LS, tá, Alfa Golf Charlie. No 099, chama agora Recife, no 288, alterno 260 e informe do desvio, no 099. 288, conseguiu acertar? 1260, informe que sai de São José. 22260, informar. Bom trabalho. Tá bom. Chama agora Recife, 251, alterna, 13325. Estabilizado, o oficial liga a visual. Oficial, me chama a torre 118-95. Obrigado. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Alfa Gol Oficiali. Alfa Gol Oficiali, boa noite, atenção. Direita, base pela... pra 17. Já passou para cancelamento, Alfa Golf Charlie. Propõe. Cancelado, Alfa 2232, base pela direita autorizada, reporte na final da 17. Vai reportar, Alfa Golf Charlie. Confira que a gente deve partir de destino após o pouso? Aéreo está. Cliente. Delta uniforme, autorizando a sessão nível 085 da presente. Na presente 085, autoriza a proa direta. Ainda negativo. Mantém os corredores, aguarda a proa direta e informa o chamado da porta. Ok, camarada, mata a porta. Bernardo 2339. Cabo 2339, qual a cor do destino? 2-3. Ok, voa direto, destino visual. O Ascador informe, reporta atingindo o 085. Grato, voa direto, 253, reportará. Atingindo o 085. Reportará atingindo o 085. Girando base 17, baixo travado, Alfa Golf Charlie. Repouso 17, jantou 1, 0 graus, 1, 0 9. Repouso 17, Alfa Golf Charlie.